Wagneriana. Vivo. A primeira palavra. Todos aqueles pontinhos pretos, minúsculos, vibrando, uma imensidão oceânica onde vamos mergulhar sem saber os destinos, sem saber as distâncias, sem saber latitudes e longitudes, sem saber profundidades, sem saber movimentos superficiais, sem saber das marés, sem saber das correntes marítimas. Direção. Sem qualquer referência, a ação é meramente um fruto. Norte, sul, leste, oeste, profundidade, altitude. O único consenso com sua própria razão numa polifonia uníssona é moldar-se ao movimento do que está à volta, do que está próximo, ao alcance das mãos imediatas, de remadas sólidas, de revezamentos contínuos. Quando debruçamos as mãos e as falanges para digitar a primeira palavra, somos movidos por um sentimento legítimo de sensibilizar, de provocar emoção sincera, experiências renovadoras, ou nada disso. Confesso um dilema conflituoso sobre a real necessidade de compartilhar história tão perturbadora. Investigar até que ponto pode chegar um ser humano? Mas o ímpeto criativo é como uma barragem que se rompe, um vulcão em erupção, algo eclode das entranhas de forma avassaladora, derrubando os detalhes do caminho, as marcações civilizatórias, os sinais de regularidade. Feed de notícias. Ali, ao alcance das mãos. Uma decisão simples que se possa pensar até mesmo unilateral, um pequeno e ínfimo toque de dedo faz abrir a notícia encaminhada por um algoritmo qualquer de interesse duvidoso, mas a decisão da sinapse é sua, o movimento muscular foi impulsionado pelo seu córtex e o dedo, numa reação quase instantânea, impulsiva, imediata. Toca. Abre-se um link, um novo universo de realidade. Uma história real de um cidadão curitibano, seu contemporâneo, seu conterrâneo, seu concidadão, mais próximo de você do que gostaria de admitir, até que se prove o contrário, um ser humano como você. A proximidade assusta. Mas a decisão de continuar lendo, se aprofundando naquela história, naquele universo policialesco, naquele ambiente sórdido, naquela investigação de possibilidades, de causas, de tentativas de explicações lógicas, de razões aceitáveis, sim, ainda é sua decisão de continuar nesta direção. Era uma manhã brusca, cinzenta e úmida como muitas na capital paranaense, o que não surpreenderia nenhum curitibano. Roll. É imperativo que você pare 10 segundos, respire e pense antes de virar a página. Andante com brio. Vamos ocultar seu nome verdadeiro, já que esteve nas páginas policiais, vamos preservar o escritor de possíveis processos caso envolva a família em revelações estarrecedoras, vamos evitar escândalos envolvendo pessoas famosas de destaque na sociedade conservadora curitibana, e, principalmente, vamos evitar que a crítica desmereça a obra por se valer de fatos e não da criatividade. Lauro morava na rua Brigadeiro Franco desde que nasceu, não muito mais que 30 anos, e desde que seus pais desapareceram da sua vida morava sozinho neste antigo e imenso apartamento no quinto andar de um número enigmático da rua Brigadeiro Franco. Solitário, introspectivo. Com o advento da proliferação da internet e seu trabalho home office, essas características se acirraram. Um homem metódico. Poucas atividades lhe chamavam a atenção no mundo exterior. Algumas vezes por semana descia para buscar as compras que fazia via internet. Algumas vezes visitava a feira da Praça 29 de Março para comprar especiarias. As palavras eram poucas, o caminhar era lento, os diálogos monossilábicos, as trocas meramente pragmáticas. O distanciamento social era uma prática diária, intrínseca ao seu ser, desenvolvida após anos de treinamento, anos de aprimoramento, desde a infância. Poucas lembranças pueris de eventos coletivos, de interações socializantes, de trocas afetivas significativas que pudessem edificar uma personalidade sociável, de convivência dinâmica ou múltipla. Algumas lembranças eram particularmente desagregadoras, perturbadoras, e os mecanismos para ocultar pensamentos desestabilizantes também foram objetos de construção paulatina, meticulosa, milimétrica e longínqua. Detalhe por detalhe de cada reação, pequenos hábitos, gestos repetitivos e rotina metódica foram construindo camadas e camadas de couraças que garantiam uma existência aceitável. Moderato. Nos mínimos detalhes de urbanização, cada rua foi pensada, cada distrito localizado, cada bairro de uma organização lógica, todas as expansões industriais bem delimitadas, as regiões residenciais privilegiadas, a mobilidade em destaque, as edificações milimetricamente previstas. Viadutos robustos, pontes estaiadas, túneis iluminados, trincheiras e avenidas largas, conectoras extensas, semáforos sincronizados, tudo na sua cidade fluía com perfeição. Os parques bem distribuídos, equidistantes, contrastavam e harmonizavam amenizando o concreto e a fumaça. Lagos, capivaras, verde, muito verde, equipamentos de atividades e preservação histórica, os parques eram privilegiados na sua concepção urbanística. A cada novo dia mais detalhes eram acrescentados. Uma rede elétrica subterrânea renderia bons prêmios. Oculta, além de segura, proporcionava beleza às ruas centrais da sua cidade. Revitalização de antigas construções, novas pinturas, acervo histórico, demonstrava respeito com o passado desta cidade. Para as novas construções, equipamentos ecológicos, captação de água da chuva, aquecedores à luz solar, iluminação direta e reaproveitamento de materiais. Escolas em todas as regiões, bibliotecas públicas, hospitais posicionados estrategicamente. O layout das edificações era detalhado no perfil arquitetônico e nas cores vibrantes com um toque de modernidade sem renunciar à funcionalidade. Acervos múltiplos, equipamentos sólidos e eficazes, tudo o que estava aparente transparecia exatidão. Os índices de popularidade do administrador oscilavam conforme problemas intrínsecos emergiam. Faltava verba, faltava saneamento, faltava transporte coletivo, faltavam construções de baixa renda. A cada novo empreendimento, o algoritmo produzia novos desafios para o administrador, que produzia novas soluções, num emaranhado randômico que lhe custava todos os dias e todas as horas. Mas as equações labirínticas propostas lhe impunham desafios instigantes cada vez maiores, que lhe prendiam eternamente num vício. Andante. As nuvens dominavam o céu numa manhã cinzenta, mas sem chuva. Nublada como muitas, quase não percebeu, ou não comparou a nenhum outro dia ensolarado. Na realidade, pouco lhe importava a aparência do dia lá fora. Mas naquela manhã foi acometido de uma pergunta perturbadora. Desceu. Preferiu não usar o elevador. As escadas, após a porta de segurança, pareciam mais convidativas. Caminhou até a Praça 29 no seu passo lento. Sentou-se num banco e ficou a observar as árvores e os objetos de concreto que equipavam a praça. Algum tempo ali parado, observando. Percebe alguém caminhando, empurrando um carrinho de bebê. Chamou sua atenção. A mãe caminhava quase correndo, fazendo exercício com o carrinho de bebê à sua frente. Ele conhecia aquela mãe. Era sua vizinha, morava alguns andares abaixo do seu. Poucas vezes viu aquela vizinha, mas sabia que era ela, era uma pessoa conhecida, era raro encontrá-la. A vizinha interrompe a caminhada próximo ao banco em que ele estava sentado. Estaciona o carrinho de bebê numa posição que Lauro podia enxergar a criança ali sentada. A mãe saca o telefone para atender uma chamada. Lauro, no seu campo de visão, tem um close privilegiado da criança e tudo à sua volta desaparece. Ele fixa o olhar enquanto a mãe está distraída, envolvida com a chamada ao telefone. Adagio. O bebê fazia pequenos movimentos e produzia sons ininteligíveis e os olhos bem abertos se fixaram em Lauro, aqueles olhos claros, aquela pele lisa, ele podia perceber a maciez da pele mesmo àquela distância. As mãos se movimentavam sincronicamente, ele ficou a olhar os pequenos dedinhos que acompanhavam os circulares movimentos das mãos ritmadas aos sons ininterruptos que o bebê produzia. Teve a nítida impressão de que o bebê esboçava um sorriso, seu rosto parecia se abrir, seus pequeninos músculos faziam menção a se movimentar e os olhos claros, bem abertos, sorriam. As pernas volumosas movimentavam-se alternadamente mesmo com os pequenos sapatinhos de lã que os cobriam. Foi possível imaginar os pequenos dedinhos que livremente se alternavam em direção ao rosto. Ele teve a nítida sensação de que havia uma grua a lhe suspender para a mudança de foco, a presença de refletores para iluminar o espectro daquela criança, que estava nitidamente brilhante naquela manhã cinzenta. Subitamente a mãe interrompe a ligação e retoma a caminhada. Roll. É recomendável que você pare por alguns segundos, respire antes de virar a página. Que você se debruce por alguns momentos nas duas próximas páginas. Andante. As operações de desmonte, as escavações e o desterro chamavam a atenção da vizinhança. As dimensões das fundações eram descomunais, mas previsíveis considerando-se a distribuição de carga para o solo em obra de tamanha envergadura. Cálculos milimétricos. As sapatas, largas e inferiores, obviamente, tomavam proporções cinematográficas. Baldrames estrondosos deixavam estupefatos os transeuntes curiosos que ocasionalmente apreciavam de ângulos possíveis a movimentação. Toda construção necessita de fundações sólidas, quanto maior a altura que se pretende o edifício, maior e mais sólida a fundação. Intermináveis caminhões com os vergalhões luzindo, chacoalhando, tilintando e riscando o asfalto uniam os ouvidos medianos. O engarrafamento de betoneiras a descarregar montanhas de toneladas de cimento. O concreto protendido depende da elasticidade do aço. O concreto se arma de estrutura sólida responsável pela aparência inabalável, intransponível. A torre panorâmica de Curitiba mede 109,5 metros de altura total. Equivalente a um prédio de 40 andares, possui um elevador com capacidade para 5 passageiros e as visitas podem ser agendadas em horários especiais. Allegretto. Os anjos voam. Lauro ouviu o choro do bebê andares abaixo. Teve o impulso de ir até ele, mas não foi. Diante da tela, fez relações inéditas. Se viu, se vendo ainda bebê, como se o tempo interagisse entre o passado e o presente e cada gesto das mãos, dos pés, das mães, dos pais pudessem ser sentidos novamente mesmo com a consciência lógica do estar no aqui e agora. O movimento do berço, o calor das mãos, o sabor do leite, o timbre da voz, o tilintar dos pratos, o arfar na cortina, o esconder na coluna, o cheiro de talco, o latido do cão, a tranca do portão, o fechar do tempo, o engrossar a voz, o falar rispidamente, o alfinete no lugar certo. Os jogos online armazenados na nuvem são de possibilidades praticamente infinitas com suas atualizações compulsórias, com suas organizações randomicas, com suas interações múltiplas de realidades concêntricas. Já haviam ultrapassado a instância da hipnose, as artimanhas labirínticas dos algoritmos estabeleciam o jogador num caminho circular infinito sem parada, sem pontes, sem movimentos, sem andamentos definidos, sem resoluções, sem cadências, sem coda, sem ralentando, sem barras de compasso, sem ritornelos, sem a possibilidade valiosa da improvisação. Allegro. Antes de começar a caminhada certificou-se de que a bagagem estava com ele, a joia mais preciosa. Sim, a resposta era o sim, ele teria coragem. Ponto de forma impulsiva pegou sorrateira e silenciosamente o que queria e tudo estava ali. A rua Brigadeiro Franco principia uma subida íngreme nesta altura da sua trajetória. Cada passo era preciso, o peso do que carregava não lhe impunha sacrifício. Quase imperceptível, as raízes das grandes árvores que eclodiam das calçadas deviam ser evitadas, os desníveis das esquinas aproveitados. Os passos se tornam mais apressados, a respiração mais ofegante, a urgência mais contundente. O ângulo de subida, cada vez mais íngreme, oferecia resistência. No projeto as ruas são linhas com medidas bem definidas, com espaçamentos, com paralelismo, com passeios equidistantes, com árvores regulares, com métricas plausíveis no mundo virtual. O sinal fecha, a faixa está livre para mais uma quadra. Presto! A torre panorâmica de Curitiba se apresenta no campo de visão. O despertar de uma pressa latente sem lógica aparente, sem encadeamento harmônico, sem contraponto dialético, sem nexo, desviou o foco das atenções em trajetos, objetivos, anseios, desejos, convicções, obstinações ou caminhos. As passadas se tornaram mais largas, mais ritmadas e acompanhadas dos movimentos dos braços que tensionavam, a imagem da torre crescia com a proximidade. O movimento relativo da Avenida Manuel Ribas não foi suficiente para desviar os pensamentos intensos, circulares, absolutos que tomavam conta da totalidade da sua consciência aparente. Será mais nobre suportar na mente as flechadas trágicas da memória, ou tomar armas contra a altura, enfrentando-a, vencer? Dormir e dizer que pelo sono findam-se as dores levando a bagagem, se livrar desse invólucro, visitar o país ignorado de onde nunca ninguém voltou, e voar para esse, que ignoramos. A bagagem lhe parece pesada neste ponto do trajeto, quando dobra a esquina com a rua Jacarezinho. A distância agora é pouca, os metros se podem contar, as passadas largas aceleram. Prestíssimo. A obstinação se fez presente. Os obstáculos esquivados. Catracas rompidas, verificações anotadas, vigilâncias disfarçadas, senhas antecipadas. As escadas eram a única alternativa de transposição lúcida. A mente em ostinato. Degrau por degrau. Os 109,5 metros de altura. Pé ante pé, o circular, os músculos tensionados, a oxigenação no limite, a bagagem silenciosa. Cada dezena de degraus sem olhar para baixo. As imagens dos alfinetes, dos gritos ríspidos, dos toques pesados, do leite derramado, das construções vagas, da edificação flácida, dos sons dissonantes, das dilacerações nítidas, das lágrimas autênticas. No topo se deslumbra a cidade em todos os graus. O horizonte fica bem mais distante. A curvatura mais evidente. O vento mais incisivo. As nuvens em movimento. As cores mais nítidas. As bagagens mais leves alçadas no vácuo, expurgadas da memória. Larghetto. Ao precipitar-se, num pequeno hiato antes de estar totalmente suspenso, a imagem do bebê naquela praça foca em sua mente, ele sente o cheiro, revisita o rosto, os olhos bem abertos, o semisorriso que encantava aquele ser iluminado. A imagem daquele bebê na sua mente foi determinante, foi salvadora, foi a possibilidade de se livrar da bagagem pesada, das lembranças que fustigavam mantendo as feridas abertas. Agarra a barra de proteção e fica suspenso no ar apenas com a força de uma das mãos, uma das mãos menos forte, uma das mãos pouco treinada, uma das mãos lisa, uma das mãos fraca, branca, pálida sem sol, pálida de toque, pálida de calos que pudessem gerar abrasividade, aderência, colagem, uma das mãos que agarrava com força, com vigor possível e intencionalidade nítida.